Novinha tu sobe, desce, quica, quica no calcanhar. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Joga, joga, joga, joga, joga, joga danadinha pro menino do Pará. Joga danadinha pro menino do Pará. Novinha tu sobe, desce, quica, quica no calcanhar. Vai, Geneto MT, esse é o DJ Paulinho. Joga, joga danadinha pro menino do Pará. O DJ tu joga, o patrão tu joga, os criados joga. Joga, joga, joga, joga, joga. Joga danadinha pro menino do Pará. Joga, joga, joga, joga, joga, joga danadinha pro menino do Pará. Novinha tu sobe, desce, quica, quica no calcanhar. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Joga, joga, joga, joga, joga, joga danadinha pro menino do Pará. Joga danadinha pro menino do Pará. Novinha tu sobe, desce, quica, quica no calcanhar. Vai, Geneto MT, esse é o DJ Paulinho. Joga, joga danadinha pro menino do Pará. O DJ tu joga, o patrão tu joga, os criados joga. Joga, joga, joga, joga, joga. Joga danadinha pro menino do Pará. Joga, joga, joga, joga, joga, joga danadinha pro menino do Pará. Bota as patas direitinho, soca com força, meu neguinho. Bota as patas direitinho.